que tu culper tu. Nem todos os dias é dias, longe é daqueles. Um pouco desamparado e riquete, sinto algo que não esqueço. Falta de grana no bolso, estou tenso. Procuro me sentir normal. Tem cuidado, ele tenta tomar conta de ti. Tem cuidado quando andas por aí. Ele é esperto. O diabo quer-te por perto. Vagueio à procura desta cura que me segura para que não fuja, para que não cresça. Querem-me de olhos fechados, não toleram a revolta. Trancado, não vai bem. Hoje está-se mal, amanhã está-se bem. Quem nasceu com os bens já fosse, aqui no gueiro é o poço. Quero fugir, sei que posso. Por onde começar? Como vai ser? Como vai ficar o amanhã? Se todos acordarem, vamos tentar segurar com castetes. Já não és a criança. Ontem, hoje é a matança pela esperança. Revolta que puxa o gatilho sem cabeça. Morte santa que vagueia sob a manta. Tem cuidado, ele tenta tomar conta de ti. Tem cuidado quando andas por aí. Ele é esperto. O diabo quer-te por perto. Tem cuidado, ele tenta tomar conta de ti. Tem cuidado quando andas por aí. Brasil, ele é esperto. Portugal. O diabo quer-te por perto. É quando o céu parece que vai cair. Quando não tem solução, o mundo vira as costas para ti. É quando vejo na TV da minha sala dinheiro na cueca, coração pela propina paga. É quando a desigualdade fica mais intensa. É quando os lobos querem aproveitar da sua crença. Mas quando ouvir a voz do enganador, fugirão porque a ovelha reconhece a voz do seu pastor. É quando o lado escuro quer me dominar. Lembro da minha mãe que o melhor quis me dar. E o meu pai sempre foi honesto, nunca faltou alimento, sua presença, um lar e amor. Sei quem sou e muitos irão contestar. Pela tatuagem, cor da pele, cabelo rasta. Quando eu for, encontrarei com Deus meu, que em todas as horas difíceis me fortaleceu. Tem cuidado, ele tenta tomar conta de ti. Tem cuidado quando andas por aí. Ele é esperto. O diabo quer-te por perto. Tem cuidado, ele tenta tomar conta de ti. Tem cuidado quando andas por aí. Ele é esperto. O diabo quer-te por perto. Destrói. Minha mente é um Vietnã. Eu não sou mais uma criança, irmão. Minha retina, pupilas dilatadas. Pessoas descontroladas não são minha imaginação. E sim, eu percebi, minha alma vale muito. Por isso ele quer a minha morte a qualquer custo. Mas assumo minha parcela de culpa, porque o cérebro humano é frio e corrupto. E quando fere um coração, ele sorri. Quando você chora, o mundo sorri. Já chorei, já sofri nos games daqui. Para não sucumbir. No mesmo beat com Charro Boys. Um brinde à união, eu sou Destroy. Paradigma, sempre junto, irmão. Caçadores de demônios, nossa união. Dentro de Brasília. Isso é real, nigga. Isso são as suas, nigga. DJ Fernando. Charro Boys, valeu, Destroy. Do Brasil, Paradigma, é nóis.